las nalgas de mandarín. Pá, isto para vos dizer, pela 47ª vez, relacionado com o Jumanji, que nós falámos ou hoje ou a semana passada, não me lembro, porque estou a ficar velho e esqueço-me, que é um filme que eu comecei a ver no Netflix e vi meia hora, mas depois parei e lembrei-me agora. Qual? Que é um filme francês, uma comédia francesa, chamada Loup Garou. Em português chama-se Os Lobisomens da Aldeia Velha. E ah, isso é com o Leon, não é? Como é que ele se chama? Renault. Jean Renault, velhote, não é? E isto basicamente é o quê? São os gajos que vão para a casa de um velhote, uma família que faz um Airbnb no meio de um sítio qualquer recôndito, e o velhote encontra o que é o Jean Renault, um jogo de tabuleiro. Começam a jogar aquela merda, mas ninguém sabe as regras. E o velhote está a inventar as regras, e de repente os gajos são catapultados para a Idade Média e descobrem que têm os poderes que tinham no jogo e têm que combater, aparentemente, depois eu parei de ver, um pack de lobisomens que anda a assombrar aquela aldeia. E pá, é uma comédia francesa, tirando isso até podia ser bom, mas tem aqueles defeitos todos que nós odiamos. Sim, tens, dos anos 90. Que é uma família em que são todos brancos e uma filha negra e um percebo. Gosto, mas não bate o filme que eu também comecei a ver hoje e parei a meio. Para acabar amanhã. Já viste esse filme? Estás a falar que é disso? Qual? Esse não vi. Esse fez-me lembrar os Visitantes dos anos 90. É o Jumanji com os Visitantes, sim. Eu comecei hoje a ver, vou-vos fazer procurar no Letterboxd para descobrirem de quem é, um filme que se chama Bikini Airways. Agora procurem lá no Letterboxd e vejam Bikini se descobrem. Airways? Bikini isso é por, Airways. É por nada isso, não? Ah, primeiro vai o Letterboxd abrir. Airways, como de... Tipo de companhia aérea, Bikini Airways. Não é do Sidaris? Não, podia ser, mas não. O Sidaris só fez 9 filmes, tem cá os 9. Não. Mas são todos bons. Acho que são 9, são todos bons. Só não nós sabes vimos algum do Sidaris, não, no NFC? No NFC, não. Mas devíamos ser todos. Devíamos, sim, devíamos ter visto todos. Ah, isto é do Fred Olen Ray. Ah, pois é, o amigo do Evil Tunes. O realizador e então do comecei Evil a ver. Tunes. Exatamente. E então é 2 minutos de créditos sobre Las Vegas, os primeiros 2 minutos, a aparecer com uma musiquinha mexicana. Depois começa um pseudo-assalto de um mascarado a uma casa que acaba numa cena de soft porn durante 6 minutos. Portanto, o gajo assalta e depois fica pim, pim, pim, só soube as molas da cama mesmo e vê-se várias posições, tá, tac, tac, tac, tac. Como aliás, tem que ser, por não é? Cima, portanto, maminhas por todo lado e, portanto, é um soft porn durante 6, 7 minutos. E depois acaba a cena, estão a dormir e ela recebe uma chamada, na meia da noite, de a avisar que o tio morreu e deixou-lhe uma companhia aérea. E ela uma fica muito chocada. Tipo, e o que é que eu vou fazer agora? Sim, tipo, a TAP, o tio morreu e deixou-lhe uma companhia aérea. Pronto, e então ela fica muito chocada. O que é que eu vou fazer agora com uma companhia aérea? Não sei nada, não percebo nada disto. Pronto, e agora viajou lá para o sítio onde está assediada a companhia aérea e pronto, e agora tenho o resto para ver do filme. Já percebi que vai ter toda a gente trabalhar de biquíni, exatamente pelo título, é? Bikini Heroes. Já se percebeu o que é que vai acontecer. Parece mas pronto, é mais um clássico do filme. Mas como é que chegaste a este filme? Cheguei porque houve algum dos meus amigos do Letterboxd que pôs como visto com 3 estrelas e meia, e eu vi Bikini Heroes 3 estrelas e meia já, caramba. E depois ainda por cima era Fred já hoje. Ou seja, estavas sozinho em casa, não é? Sentaste no sofá, tinhas 84 filmes bons para ver, mas viste uma capa de um de 3 gajos de biquíni, não é? Sim. Não, e já vi que é a sequela do Drive-In, do Bikini Drive-In, que ele também fez em 85. Então, mas este é antes, okay. Foi uma rapariga que herdou um este Drive-In é depois, e morreu. Exato, mas pela história é essa, abrires aí, se fores procurar Drive-In Bikini ou Bikini Drive-In, a história é exatamente a mesma. Morreu alguém que lhe deixou um drive-in e então eles vão de biquíni para salvar o drive-in. Se vocês virem aqui a capa deste Bikini Airways, dá a ideia que as roupas que elas têm foram coladas em cima em Photoshop. gastaram as fotos nuas e depois puseram a roupa em fotos. De certeza, uma delas até parece que tem uma pílula por baixo escondida, verde. Vocês aí em casa façam esse exercício, crianças. Arranjem um póster de alta resolução do Bikini Airways, em que uma delas tem um biquíni. Não deve existir no, rosa. Não deve existir no mundo. E depois vejam. Isto é o episódio dos filmes que vimos só um bocadinho, não é? Sim. Eu vi só também um bocadinho daquele filme do Guy Ritchie, do novo, do Fountain of Youth. Opa, falta-me um quarto de hora, eu também vi só um bocadinho. Epá, aquilo está... Está difícil. Está duro. Eu até vejo, até percebo o que é que se quer fazer ali. Sim, eu percebo o apelo. E o que é que se quer maquiar ali? Mas aquele ator é péssimo para aquilo, não é? Aquele gajo é bom, é para o filme em que está toda a gente calada e ninguém pode falar. Opa, e a Natalie Portman, ela também não está bem. Fora, está completamente fora. Aquilo não está bom. E até mesmo aquele general do Star Wars, não é? Só que aquilo tem valores de produção, que é um disparate. Altíssimo, sim. Como eu não sei, porque o Guy Ritchie... Faz muita coisa com pouco dinheiro e é sempre a abrir, não é? Eu até li alguns que o gajo é a pessoa indicada para chegar quando é preciso fazer um projeto em pouco tempo. Ok. Porque o gajo consegue, e tu vês, não é? Pela filmografia dele. Sim, sim, sim. Mas eu até Mas ele nos últimos anos é que tem tem tido mais esta veia de tarefeiro, porque ele até era um gajo com alguma personalidade, sim, mas agora tem aceito assim o Aladino, não é? Mas ele, sim, isso é para esquecer. Mas, por exemplo, ele tem um filme que é o Robin Hood, lembram-se disso, Robin dos Bosques. É dele? Não sei se é Robin dos Bosques, se é outro gajo qualquer. mas é um... Ah, já sei. É Robin dos Bosques ou... Não, opa, agora estou... Mas não tenho que procurar. Na minha cabeça, não estou a ver no computador porque não uso nada disso para ver. Mas... É o Rei Arthur. O Rei Arthur. Pronto, a Lenda da Espada. Yeah. Este filme tem todo o aspecto de ter sido filme em tarefeiro, não é? Preciso fazer um filme com o Rei Arthur, vamos chamar este gajo. Mas depois, a dinâmica do filme é como se fosse o Snatch, não é? É um grupo de gajos, só que em vez de estarem em Londres, moderno, tão lá nesta altura medieval, e depois esta a cena dos gangues, da maneira como eles são gangues. Sim, sim, e fez porcos e maus, não é? Sim. Epá, eu não gostei muito, mas devo dizer que achei uma aproximação muito pessoal a isto, porque ele pegou nisto e fez um Snatch na Idade Média com o Rei Arthur, pronto, basicamente, com menos, se calhar, humor. Mas o gajo aqui livrou-se um bocado da parte de tarefeiro, mas depois de resto tem muita coisa que é tarefeiro. Sim, tem aceito assim alguns projetos, e este da Fonte da Juventude é um exemplo, não é? Eu também, o Sherlock Holmes, não acho muita piada nenhum. Eu primeiro gostei, o segundo já achei um bocado mais exagerado. O segundo é terrível. Cara. E longo. O primeiro ainda se papa. E desinspirado, é, sim. E então, se compararmos com a série, que era espetacular... Mas sabem qual é o próximo filme de Guy Ritchie que vocês vão odiar? Qual? Roadhouse 2. É dele, caralho, pois é. Vai mesmo existir? Vai. Vai mesmo existir e vai ser realizado por ele. Não. Vai ser outro. E é outra vez com o Gyllenhaal? Deve ser, então. E com o Joaquim de Almeida? É com ele, acho que o Paulo Grande. O Gyllenhaal é o único gajo que está neste momento no cast. O resto é tudo logo se vê. Ok. Olha, mas vocês fugiram muito rapidamente àquela ideia de fazer filmes inspirados em biquínis, não é? Fazer toda uma, uma saga. Se quiseres ver 180 e não sei quantos filmes inspirados em biquíni, é ver a filmografia desse gajo. Do Sid Harris? Não, do Fred Olen Ray. Não, mas sim. Estou a falar de nós pensarmos, por exemplo, filmes que poderíamos pegar e transformar a narrativa numa nisso? História com biquínis, não é? Por exemplo, este país não é para biquínis velhos. Mas eu acho que qualquer filme fica bem com biquínis, não? Acho que era um bocado que podíamos ver aqui. Menos se calhar a lista de Schindler. A lista de Schindler era um bocado despropositado. O biquíni é vermelho, não é? Vê se é miudito, era o biquíni vermelho. Sim. Era um bocado esquisito. Mas dava, dava. Vingadores e o Biquíni Infinito. Vingadores dava Biquíni bem. Biquíni Hard, inspirado no Die Hard. Biquíni o Jurassic Hard Park só em biquíni. Era fixe. Sim. Também acho que sim. Mas era gira, se Scarlett Johansson só em biquíni no... Para mim, para o Pedro era, para ti não. Porque não, de biquíni eu também gostava, eu só não gosto de ver cara. Se tivesse de biquíni, para mim estava top. Por acaso, acho que há aqui uma ideia de mercado, uma ideia de negócio que. Mas tu estás a falar no título do filme ou todo o filme? Não, transformar mesmo o filme e as personagens terem que estar em biquíni. O conceito em biquíni. Um conceito em biquíni, acho que era uma coisa. Tipo o Batman em biquíni. Nada machista, atenção. O Batman não dava, mas podíamos fazer. A Mulher Maravilha não, se fosse homens, se fosse homens era com calça, ou com aquele do Borat, não é? Como é que aquilo se chama? A tanga. Ah, sim, o Mankini. O Mankini. O Mankini, é. Ou por exemplo, o 12 Angry Men, mas os homens estão todos em biquíni. Isso devia ser ótimo. Ah, vai, devia ser ótimo. Os gajos levantaram, se aquilo. Tanga à volta. Com o fio dental enfiado no rabo. Assim a falar para o juiz, né? Depois viravam-se costas e tinha uma cena só enfiada no rabo. Biquíni, os filmes, né? Do Clint Eastwood, mas com o Clint Eastwood de tanga. Não era espetacular? Era ótimo. Era ótimo. Com o Mankini. Com o Mankini em cima do cavalo. Isso até dava uma boa montagem. Podes fazer o Clint Eastwood com o Mankini do Borat, caramba. Eu acho que isso aumentava. Isso era uma forma perfeita. Até podíamos fazer uma empresa de cinema só dedicada a isso, não é? Não é isso que eu estava a dizer, uma espécie de Asylum. Mas em vez de ser transformar filmes baratos, é meter tudo em biquíni. Biquíni Runner 2049, tipo Blade Runner. Mas tudo biquíni. Uma sociedade distópica, tudo, toda a gente veste biquíni e mankinis. Eu acho que sim. Acho que seria a melhor ideia de, se foi a melhor ideia de sempre. Espero que ninguém esteja a ouvir isto e vá já correr a criar uma empresa que faz filmes de biquíni. Ou com AI, não é? Tipo, sim. Como é que o episódio do Black Mirror, não é? Que eles transformam os filmes e agora era em biquíni. Mad Max, Biquíni da Fúria, em vez de ser Estrada da Fúria, por exemplo. E quem é que andava de biquíni? Tinha que ser uma gaja com umas grandes mamas, não é? Furiosa. Não pode ser. Não, depende da Furiosa, né? Quer dizer, nenhuma das duas é. Mas todas elas andavam mais ou menos em biquíni, não é? Naquele filme, acho que não temos grande razão de queixa em relação a esse filme. Ah, sim, bem, mais ou menos. Né? As miúdas andavam não era todas bem, mas. Filme. Sim, um bocadinho. Sim, mas por exemplo, o gajo da guitarra, não é? Se tivesse de biquíni também tinha mais piada. Sim. O da guitarra, sim. Com chaves. Ou por exemplo, o Interstellar, exatamente igual. Mas todas as pessoas andam de biquíni, homens e mulheres. Mesmo no espaço, só com capacete. Até o Tenet ficava bom, cara. Tenet ficava com o biquíni vestido ao contrário. A parte da frente para trás, a parte de trás para a frente. Quando fosse exatamente quando fosse aquela parte de andar para trás, era o biquíni ficava inverso. E depois na última cena, o pessoal tinha a parte de cima bem e a parte de baixo ao contrário. E depois os outros estavam do outro lado, tinham a parte de cima ao contrário e a parte de baixo bem. Com a gaita de fora, não é? Porque a gaita não consegue ser tapada por isso. Descobris no Inception se eles estavam na realidade ou não. Era se tinha o biquíni. Se tinha o biquíni, bem. Correto ou não. Acho que sim, acho que sim. Acho que temos que avançar. Eu acho que tem potencial. Essa... Fazer um pitch. Imaginar o Carlos. O pitch estão a ver os filmes das vossas vidas. O Carlos vai lá vai falar. Voando sobre o ninho de biquínis, caramba. Imaginar a coisa melhor do que não, o Carlos vai em biquíni, mas primeiro vai vestido, só que depois tira e fica em biquíni. E depois pega em bonecos tipo G.I. Joe, todos em biquíni e faz encenação, não é? E eu vou correr, anda cá, bandido, vou-te apanhar. Mas antes deixa-me só vestir este biquíni, porque estou com um casaco de malha. Tudo no cinema em biquíni também a ver, o caralho. E as aventuras de Bikini Jones, né? Mas é um filme, atenção, eu já vi um filme, um rip-off, daqueles rip-offs de Indiana Jones, nós já fizemos um episódio, penso que foi com o António, e um deles é umas gajas meio em biquíni sempre, que eu não sei o que, Avocado City, como é que se chama aquela merda? Houve tantos rip-offs de Indiana Jones que um gajo perde-se. Mas há muitos filmes com o nome biquíni, não é? Estava aqui a ver. Aliás, até acho que há um do Fred Olen Ray que é inspirado no Indiana Jones, que é o da Tomb ou algo do género. Deixa lá ver se não é. tenho ideia que já tenho isso na watchlist há uns anos. Ou então podemos fazer um filme sobre um gajo que um dia acorda, tipo aquele dos Beatles, não é? O Yesterday. Só que todos os filmes são exatamente iguais, mas as pessoas têm um biquíni. E o gajo tenta explicar às pessoas. Pá, mas isto não é assim, então faz algum sentido. A miúda da lista de Schindler pequenita com um biquíni vermelho pequenino. E as pessoas, estás a falar de quê? Isto sempre quê? Vestido? Pessoas vestidas num filme, sem serem biquíni, mas isto cabe na cabeça de alguém, estás maluco? E depois internavam, não é? O gajo não fazia sentido nenhum. Muito bom. Bikini Girls on Ice. Bikini Bloodbath. Fizemos um Christmas. Episódio de filmes de biquíni, não é? Podíamos agora falar a sério, podíamos planear isso. Ainda por cima com os 40 graus desta semana, não é? Mas nós de biquíni ou os filmes é que são de biquíni? Eu nunca sei. Agora estou confuso. E podemos fazer tudo. Nós de biquíni e gravar um episódio sobre filmes de biquíni. Não tenho biquíni problema. Frankenstein. Foda-se, eu entrei aqui num rabbit hole. Que eu já já descobri o Bikini Jones. Pensei que estavas a gozar. Existe mesmo o Bikini Jones? Existe, é do Fred Olen Ray também, mas acho que é pornô. Tem o Bikini Frankenstein, é de quem? Estou a falar sério. Bikini. Estou a falar sério, estou. Jones. Mas não é para sacar já. Existe mesmo, é do Fred Olen Ray. Olha, tem o Bikini Frankenstein. vê aí na tua cabeça, não é? Porque é o único sítio onde nós procuramos coisas. O Bikini Frankenstein. É bom? Vejam porque é. Também Fred Olen Ray. Quer dizer, o homem tem então vários filmes com o título Bikini, já vamos em quatro: Bikini Drive-In, o Bikini Airways, o Bikini Frankenstein e o Bikini Jones. Estou fascinado. Absolutamente fascinado. Pois há aqui muitos biquinis que é olha, há aqui um biquini com dinossauros: Bikini Girls on Dinosaur Planet. Também temos dinossauros e biquinis, não acredito. Isto fica, o universo está a curar-se. Seduction Cinema Bikini Double Feature. Softcore Erótica Star Missy Monday. Isto deve ser bom. Temos aqui material para fazer um Internalgas Film Festival só com filmes de biquíni do Fred Olen Ray. Bikini não, Time não. Machine, Miguel, este é para ti, caramba. Bikini Time Machine também do Fred Olen Ray. Juro-te que é verdade, vou já partilhar aqui. Opa, isto é um para cada um de nós, cara. Há filmes para todos. O que é que vou fazer aqui? Bikini Time Machine. Opa, isto deve ser bom também. Isto é ótimo, de certeza. Não tem como falhar, cara. Ai, mas vai para o tempo dos dinossauros também, que está um Triceratops atrás das gajas. Está lá um dinossauro atrás. É. Claro, estamos a fazer algum sentido de não ser assim. Ah, olha aí. Deve ser muito bom. O Bikini Time Machine manda as pessoas de volta no tempo, mas tem um efeito secundário, dá-lhes muito tesão. E há outro Bikini Royal. Opa, muito bom. Olha, sabes quantos filmes abriu é que aqui uma porta hoje. Sabes quantos filmes é que o Fred Olen Ray tem com a palavra Bikini? Quantos? 16. Não posso. Bikini Drive-In, Bikini Jones and the Temple of the Arrows, Bikini A Go-Go, Bikini Cave Girl, Bikini Chain Gang, Bikini Airways, Bikini Hoedown, Genie in the String Sof, Bikini, né? Bikini Frankenstein, Ghost in the Tiny, Tiny Bikini, Bikini Girl from the Lost Planet, Super Ninjas, Bikini Babes, isso não pode falhar, The Girl from Bikini, que é uma Bikini Royale 2, Bikini Time Machine, The Teeny Weenie Bikini Squad. Eu acho que só falta fazermos a promessa. Vamos ver pelo menos dois ou três destes biquinis cada um. E o Bikini Pirate, e o Bikini. Episódio. E falar deles. E falar até deles. Até as pessoas adormecerem. Esta saga de biquinis. Temos que cada um ficar com um ou dois, caramba. Damos sabes uma que Mónica eu também. Adoro filmes, adoro episódios do nosso podcast em que o tema só aparece a meio e ninguém tinha combinado. Biquíni, bem-vindo, João. Não, estava tudo pensado, não é? Claro, aqui eu estou a dizer isso para as pessoas pensarem que nós somos, não preparamos nada. Eu estou absolutamente fascinado de ver tantos filmes com biquíni no título e logo do nosso amigo Fred Olen Ray, caramba. O gajo tem 16 ou 18. Com o Bikini Airways e posso ficar com um dos gajos que aqui outro biquini. Miguel, não te vais chafar disto. O Pedro fica com o Bikini Frankenstein. Tu ficas com o Bikini Time Machine, sim. E com o Bikini Jones também. Pronto, eu fico com o Drive-In e com o Airways, que já comecei. Eu fico com o Bikini Frankenstein e o Super Ninja Bikini Babes. Pronto, parece-se. Que não é nada diferente. E o Miguel tem que ficar com os dois dos dinossauros, caramba. Os dois biquinis dinossauros. Não, eu fico com o Bikini Jones. Pode ser? Pronto, e havia o outro que era dos dinossauros, o time Travel, não é? Ah, sim, sim, o Bikini. Pronto, Time então Machine. Então ficas com esses três. Então vamos fazer aqui uma promessa aos nossos ouvintes que no próximo episódio vamos ter a matéria em dia destes seis biquinis e vamos fazer aqui um super especial. Melhor. Fazemos um top. Sim, sim, sim. Sim. Vamos fazer este Bikini de Jones só falta uma grande piroca atravessar a capa. É a única coisa para dizer o que é. Penthouse Pet of the Year. É a atriz. É premiada já, tá? Exato, não é uma gaja qualquer. Mas nada, bate o Bikini Time Machine com o dinossauro atrás. Vai ter tudo ótimo. Agora, isto não sei se se compra. E o mais grave é que o Miguel sabia o tipo de dinossauro que estava atrás. Não sei se Triceratops. O Miguel sabe. Eu só conheço o T-Rex. Mas, oh, Miguel, não sei se já reparaste, mas à frente do Triceratops estão duas pessoas. E quatro mamas, Miguel. Quatro mamas, mas são do tamanho de 16 mamas dos que andam aí na rua no dia a dia. Atenção, não são umas mamas quaisquer. O Miguel não tinha reparado, só no Tiranossauros, é isso, Miguel? O Miguel é de biologia, Pedro. Nós temos que... Mas o pessoal de biologia não fala de dinossauros, para não, Miguel? Não. Mas deviam, não é? Que raio de curso de biologia é esse sem falar de dinossauros? Os dinossauros é mais para arqueologia, não é? Sim, paleontologia, sim. Sim. Todos os cursos deviam ter uma cadeira de dinossauros, não é? Acho que era. A não ser que vais replicar o DNA dos dinossauros, não é? Aí já é biologia ou não? Aí já é, sim. Já é genética, sim. Mas pronto. Nunca foste dar uma conferência a Amsterdão nem à Madeira sobre isso? Não. Sobre aplicação DNA de dinossauros. Não, a minha área é muito longe de genética e de dinossauros também. Mas se tiveres com uma plateia. Se tivesses com uma plateia de polonces, não é? Podes dizer o que te apetecer. Mas tenha um bilhete para ir ao Dinoparque. Ainda não fui. Já foram? Da Lourinhã? Sim, na Lourinhã, né? Fui. E que tal? É fixe, tens é que vê-los a mais de 100 metros de distância. Então? Porque quando lá chegas são assim um bocado todos pertinhos. Não, isso é o que está aqui. E aposto que o Dinoparque tinha mais sucesso se chamasse Bikini Dinoparque. Pois claro, com as empregadas todas em biquíni. Pois aquilo é só bonecos, não é? Não metem lá nenhuma cabra para ninguém comer, não é? É só bonecos. Eles deviam era fazer uma cabra de biquíni. Se metesse lá um parque aquático, já tinhas desculpa para toda a gente andar de biquíni. Pois não. Era. Não. Já era normal, toda a gente andar de biquíni. Certo. E umas piscinas à volta. Só dá ideias vencedoras aqui ao Dinopark. Dinopark não aproveita. Biquíni é daquelas coisas que fica sempre bem. Excepto, claro, na minha tia Guilhermina. Já foi.